Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Eu li o texto do capítulo 12 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, para depois explicá-lo ao simples de coração, aqueles que têm amor nas suas almas, que sabe que os tempos realmente chegaram, que Jesus vem. Mas eu fiz a apresentação pelo telefone, porque a Rede da Boa Vontade estava naqueles dias sendo transmitida do Rio de Janeiro, aliás, com muita clareza na parte técnica e na parte doutrinária. Todos estão de parabéns. A questão da competência e, acima de tudo, da fidelidade à obra. Esta fidelidade à obra que é do Cristo derrama sobre as pessoas a competência de Deus. Porque Jesus disse que ele iria para o Pai e nós ficaríamos na terra. Portanto, poderíamos realizar mais que ele, disse o Cristo, que ele voltava para o Pai. E repetiu uma passagem do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, Davi: vós sois deuses. E sabemos também no texto evangélico que tudo aquilo que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Eu já mostrei a saciedade, a importância desse capítulo. Capítulo 12. Até fizemos umas digressões a respeito dele. Vamos buscar subsídio. No capítulo 15, chamei atenção para o versículo 3 do capítulo 15. Os que falaram brilharam muito. E agora vamos desligar as luzes. Quer dizer, a atenção para as coisas passageiras, e vamos nos banhar no oceano da sabedoria eterna, que vem de Deus por intermédio do Cristo, que determinou um anjo passá-la a João, o evangelista. O Apocalipse não é uma loteria, você ganha ou você perde. O que, que vai dar? Não. Sim, ele tem suspense. Mas ele determina o fim dos mistérios ao toque da sétima trombeta. Já começou a tocar em todo o mundo desde a inauguração do Templo da Boa Vontade em Brasília. Tudo isso é muito importante. Todos nós somos pequenos demais para entender toda a grandeza desse acontecimento, que tornamos com a ajuda de todos realidade, porque era a nossa missão. Mas quando fui assinar a escritura da compra do primeiro terreno, há tantos anos, eu disse: aqui vai se erguer uma maravilha da arquitetura humana, e nela habitará o templo do coração. Jesus revestiu então de seu espírito universal aquela obra de grandeza humana. A sua luz inspirou a todos. E ela está agora mais do que nunca nas páginas do Evangelho moderno, o Apocalipse de Cristo Jesus, segundo João Evangelista. Aqui estão as bases da civilização de Deus e dos homens, aliados para todo o sempre. Música.

nos convoca à justiça, ao juízo e ao tribunal da nossa vida, do nosso comportamento. Se estivermos integrados no Cristo Jesus, e Ele é o segredo na nossa sobrevivência, a serpente, como se encontra no versículo 15 em diante, pode arrojar da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela seja arrebatada pela corrente. Mas aí algo sempre vem em nosso socorro. Versículo 16. A terra, porém, socorreu a mulher, pois abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado de si mesmo. Os nossos atos engolem os nossos bons atos, dissolvem, liquidam, fazem sumir nas entranhas da terra de onde vieram os nossos erros, quando pelos nossos atos fizemos abrir-se o poço do abismo de onde saiu fumaça, fogo, enxofre, gafanhotos. Que o poço do abismo se encontra dentro de nós mesmos. Então, para lá, tem que voltar tudo de sujo que saiu e sumir pelo esgoto. Tudo isso que dentro de nós de mal é suscitado por Satanás, que é apenas a soma das maldades humanas. Não é um ente rabudo, chifrudo, só em filme de terror. E a gente engole e joga fora. Não é engolir para dentro de nós, mas para o poço do abismo que a essa altura teremos expulsado de nós. Toda a maldade que Satanás vomita contra nós, que maldade é essa? Quer dizer que Satanás é tão poderoso, mais poderoso que Deus? Não. Vomitar Satanás essas coisas todas contra nós como um rio é nos excitar tudo de mal que nós temos dentro da gente ainda, por ignorância das coisas divinas. É a calúnia, é a infâmia, é o dolo, é o roubo, é o assassinato, é a mentira. Tudo isso sai da boca de Satanás. Mas se estamos com Jesus, um poder superior faz com que tudo isso seja dragado e suma, e a terra fique limpinha, nossa alma fique limpinha. Isso tem muito a ver com os selos, vocês devem estar percebendo. Que tudo de bom ou de mal que ocorre conosco não é pela ação de quem quer que seja, é pela nossa própria ação, porque de Jesus, que a cada um é dado de acordo com as suas próprias obras. Amanhã nós começaremos a estudar com vocês, já demos várias passadas por ele, esse capítulo tão importante, número 12 do Apocalipse de Jesus, segundo quem? Para os simples de? Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo escravista. E já vem em nossos corações para sempre.